Chita. Ei, cuzão, trouxe a fita, ouve aí. Sem cartão, sou chiita, invadi. Gravadora do caralho, vamos jogar baralho. Quem perder, tenho dois. Fique na, não corra, antes que alguém morra. Sou um homem bomba, no campo adversário, me pulverizar. Otário, invadi o prédio, pra destruir a estrutura e acabar com o tédio. Nas rádios, a merda que vocês jogaram. Cegas e fitas, de uma parte, cara mal informado. Falando na gíria, dizendo que é da rua, ei, ei, ei. Não, vim da rua e nunca te trombei. E lamento seu tic-tac, o tempo parou no tempo. Gravadoras e rádios, vocês me dão espaço, eu te dou o rap nacional, o verdadeiro. Gravadora do caralho, vamos jogar um baralho. Vai, quer perder? Sai, quer perder? Sai. Gravadora do caralho, vamos jogar um baralho. Quer perder? Sai, quer perder? Sai. Gravadora do caralho, vamos jogar um baralho. Vai, quer perder? Sai, quer perder? Sai. Gravadora do caralho, vamos jogar um baralho. Vai, quer perder? Sai, quer perder? Sai. Da puta que pariu, sou um chita guerrilheiro. Isqueiro, pavio, top fogo no puteiro. Invasor de gravadora, sou. Invasor, sou. Organização, foi. Chita, foi. Tomando na espaço de assalto. Vai, não entra mais, você não é capaz de ter irmão. Grupo bom como Armagedon. Já fica Brasil, que chegou a mil e fez o boom. Nosso mente Zulu. Agora é a nossa vez, solta o potencial gay. Desperdício de matéria-prima, nossa rima. P3 confirma, patifaria como firma. É o dinheiro do artista, com você vigarista. 00.0 para o artista na pista. Há vários anos em busca de justiça. P3 na lista dos que sofreram a injustiça. Na malícia P3, PMZ, chiita. Rap real da rua, realista. Se o rap crescer, nosso poder crescerá. Se isso acontecer, o que acontecerá? Aí é que tá, tem que ter calma, lutar. Nós vamos lutar de corpo e alma. Pense antes de assinar o contrato. Pense em fortalecer seu espaço. Na moral, na real, mostre seu potencial. Natural, rap nacional. Me vende sua alma que eu quero comprar. Me mostra sua demo, se pá vou gravar. Se for comercial, vai ser fácil vender. Assina aqui na linha que é melhor pra você. Roupinha bonita, eu quero lhe dar. Cabelo pintado, você vai usar. Mas de carro importado, você vai andar. Rebolando a bundinha pras mina gostar. Minha cara não é essa, tô fora dessa porra. Não vou pedir esmola na porta da gravadora. Gravadora do caralho, vou jogar baralho. Quem perder, quem perder? Sai. Gravadora do caralho, vou jogar baralho. Quem perder, quem perder? Então, cê quer o quê? Rima, papinho pra cima. O tempo todo, toda hora vai quebrar. Firma, ei mano, não tema. Só blá blá blá, queima. Você parece ter um sonho de me pôr no esquema. Vai me mandar pra Ipanema. Quer que eu escreva poema? No final da palhaçada eu corro, é pro sistema. Eu quero é causa problema. Indignação. Não sou um filho da puta. Vendidão. O som do quê? Tu não é respeitado. Tu no gueto. Rap com proposta e ação. É o conceito. Mas se você não fala um montão, daquele jeito. Maluco, arranca o seu coração. Isso é perfeito. Sou rap, sou sim. A voz da rua. Sou radical, sim. Sou ninguém segura. Barralho, fui na gravadora, na rádio. No baile. Já ninguém deu a chave. Fiz o plano. Chita invade. Ouviu. Meu jogo é forte. Ouviu. Eu tenho as da zona leste, o valete da zona norte. Então, meu jogo é forte. Então, voltar o bote. Então, eu sou chita. Truco ladrão. Tá tudo armado, é só acionar.